Milhares de foliões estão brincando carnaval pelo Brasil afora. Nesta época de festa, é comum que jovens e adultos abusem na ingestão de álcool e comecem a usar drogas ilegais como loló e maconha. Mas para que a festa não acabe no hospital, a cardiologista Marildes Castro dá dicas sobre quais os cuidados são necessários para evitar que o abuso de drogas leve a um ataque cardíaco. Em primeiro lugar, se for usar, por exemplo, o álcool, que uma grande maioria tem acesso e usa, usar com moderação sem excesso, porque faz mal mesmo. E outras drogas mais pesadas, né? A começar do lança-perfume, que se usado em excesso pode até levar a parada respiratória e parada cardíaca, ou seja, matar. E pode levar a distúrbios de comportamento, alucinações, tonteira, falta de coordenação motora e até perda de consciência. Então, aparentemente, eu citei drogas inocentes, entre aspas, que são de acesso um pouco mais fácil, mas que tem o seu perigo. Então, é preciso tomar muito cuidado. Em relação a outras drogas mais pesadas, digamos assim, tipo a maconha, também tem o seu perigo, tem seus efeitos colaterais e tem os seus efeitos ruins sobre o organismo, principalmente sistema respiratório, sistema cardiovascular e sistema nervoso, ou seja, o cérebro. A cocaína, o crack podem ser catastróficos. E todos esses que eu citei, se usados em excesso, eles podem causar até mesmo uma parada cardíaca. E qual que é a indicação, então, para a pessoa que vai para a rua, né? E fica horas na rua, às vezes sem comer, né? Para que ela mantenha a saúde em dia nesse período de carnaval. Preciso estar atento. Não tentar tirar proveito da sensação ilusória que seria boa que essas drogas podem causar. Principalmente as consideradas inocentes, como o álcool e o lança-perfume. É preciso hidratar, é preciso estar alimentado, não descuidar disso. E principalmente da hidratação e evitar os excessos. Uma alimentação mais saudável também, né, doutora? Sim, nós estamos num período de muito calor, né, muito quente, então não pode ser um alimento de difícil digestão e é preciso tomar muito cuidado com os líquidos. É preciso ingerir bastante líquido, seja água, porque perde-se muito líquido com esse calorão e é preciso repor. E essa reposição também ajuda a eliminar a droga, os efeitos deletérios que a droga tem sobre o organismo. De acordo com o artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a venda à criança ou adolescente de bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica. As punições para este procedimento são previstas no artigo 243. Reportagem Lina Rocha.